metidinha dessa vez. Caiu na cilada, tiro no sete pé pelo braço e mostro como é que faz. Daqui pra frente eu vou deixar você pedindo mais. Beijinho no pescoço, vim pela boca, tá toda arrepiada. A metidinha dessa vez caiu na cilada. A metidinha dessa vez caiu na cilada. A metidinha dessa vez. Messias e Matheus, João Neto e Frederico, vai dar bagunça aqui no Conexão Sertaneja, que continua. Paula Baluarte com Gabriel Gava, Sem Você Pra Mim. Lembranças perfeitas espalhadas pelo chão. Pego o telefone, fico com ele nas mãos. Me pergunto se você não pensa em nós. Comigo sempre acontece. Já são 2 da manhã, estou completamente aqui sem você. Não sei sobreviver mais um dia assim, sem você pra mim. Tomo outra dose, não consigo te esquecer. Tá faltando eu em mim. Pergunto, mas não sei quem sou. Não sei se é bom ou se é ruim. Quero ficar, não sei se vou. Sou doce amargo ao mesmo tempo. Me policio sem razão. Razão é tipo que invento pra não cair na palma da mão. Tá faltando mais ação pra encarar e não fugir.

quando me fez trapaça e resolveu brincar com meu sentimento. Valeu demais, governador Valadão! Vocês são massa demais, viu? E às vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é certo. Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto. Eu abri mão de tanta coisa por você, só de querer não deu. Mesmo assim, se alguém me perguntar, vou dizer que valeu. E aí? Valeu cada momento que eu pude te abraçar. A gente fez amor, eu sempre vou lembrar. Está tudo guardado no meu pensamento. E aí? Valeu os beijos que me deu, eu achei tudo massa. Pra mim só não valeu quando me fez trapaça e resolveu brincar com meu sentimento. E aí? Como assim? Valeu cada momento que eu pude te abraçar. A gente fez amor, eu sempre vou lembrar. Está tudo guardado no meu pensamento. Valeu os beijos que me deu, eu achei tudo massa. Pra mim só não valeu quando me fez trapaça e resolveu brincar com meu sentimento. Conexão Sertaneja, as Mina Pira. Bora arrochar, bora arrochar, dali. Você me olha de um jeito que eu fico imaginando tua boca na minha, sua pele em minha pele. Eu já me sinto entregue se eu te pegar de jeito. Ai, ai, ai, se eu te pegar de jeito. Você finge que não percebe, mas fica provocando, sentindo o seu cheiro. Eu fico viajando, continuo sonhando. Se eu te pegar de jeito, ai, ai, ai, se eu te pegar de jeito. Vamos nessa. Diz pra mim, vai lá, tô afim. Vamos lá, diga que quer também. Percebe, mas fica provocando, sentindo o seu cheiro. Eu fico viajando, continuo sonhando. Se eu te pegar de jeito, ai, ai, ai, se eu te pegar de jeito. Como assim? Diz pra mim, vai lá, tô afim. Vamos lá, diga que quer também. Faz assim, vem cá, gruda em mim. Eu grudo em você também. Jaime Júnior, se eu te pego de jeito, é o Conexão Sertaneja aqui, ó, com muita música boa pra você. Intervalinho, mais um, a gente volta já. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. O melhor do sertanejo, Conexão Sertaneja.

coração quis disparar. Abrindo um sorriso, você se entregou. Me deu coragem de chegar pra te ganhar, te beijar. Mas você deixa me esnobou. Não faz assim, tem dó de mim. Eu tô aqui, tô e tô querendo sim. Vai! Tô querendo um beijinho teu. Tô querendo teu corpo no meu. Tô querendo extravasar. Entra perto que o bicho vai pegar. Tô querendo um beijinho teu. Tô querendo teu corpo no meu. Tô querendo extravasar. Entra perto que o bicho vai pegar. Coração rolê. Cheguei na balada e logo vi você. Meu coração quis disparar. Abrindo um sorriso, você se entregou. Me deu coragem de chegar pra te ganhar, te beijar. Mas você deixa me tocar. Não faz assim, tem dó de mim. Eu tô aqui, tô e tô querendo sim. Tô querendo um beijinho teu. Tô querendo teu corpo no meu. Tô querendo extravasar. Entra perto que o bicho vai pegar. Tô querendo um beijinho teu. Tô querendo teu corpo no meu. Tô querendo extravasar. Entra perto que o bicho vai pegar. Tô querendo um beijinho teu. Tô querendo teu corpo no meu. Tô querendo extravasar. Entra perto que o bicho vai pegar. Te ganhar, te beijar. Mas você deixa me louco. Não faz assim, tem dó de mim. Eu tô aqui, tô e tô querendo sim. Mas tô querendo um beijinho teu. Tô querendo teu corpo no meu. Tô querendo extravasar. Vem pra perto que o bicho vai pegar. Tô querendo um beijinho teu. Tô querendo teu corpo no meu. Tô querendo extravasar. Vem pra perto que o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Tô querendo um beijinho teu. Você está ouvindo Conexão Sertaneja. Falta seu carinho, sua presença me fez. Quando eu tô ficando bem, lá vem você outra vez. Isso é um castigo. E eu tô tentando, mas eu nunca saio dessa tempestade. Tudo que eu quero agora eu não sente mais saudade. Vê se vai e demora. Eu preciso de um tempo sozinho comigo. Desfazer tudo. Sinto minha cura, talvez seja o tempo. Eu preciso entender e aceitar meu destino. Necessito achar outro caminho. Te esquecer. Eu preciso achar outro caminho que me faça de vez te esquecer. Yeah, yeah, yeah.

fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, amar, amor, se a dor quer o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Era o tempo na rua e eu nua, usando e abusando do verbo provar. Um beija-flor, flor em flor, bar em bar, bem ou mal, mergulha. Sempre menina, franzina, traquina, de tudo querendo tomar e tomar. Sempre garota, marota, tão louca, boca, de tudo querendo levar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Se a dor quer o mar dessa dor, quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida. Daniel, maravilha! Você conhece essa música, né? É da abertura da novela das nove da Rede Globo. Linda essa música do Daniel. Continua por aqui, Cristiano Araújo, né? Ricardo e Thiago, deste lado ou do outro? Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Cadê aquele beijo que você me prometeu? Cadê seus abraços? Não existe tempo que desate os laços de uma sincera paixão. Cadê aquele amor que inventamos toda hora? Não deixe ir embora. Estou pensando tanto em nós que sinto seu beijo e aperta o meu coração. Ai, ai, não existem palavras que tirem as marcas de um amor sem razão. Vou me esquecer você, seu toque, seu beijo, seu corpo colado em meu corpo. Não sei te deixar. Olhos nos olhos, eu sei que sem a sua boca eu vou sufocar. Deste lado ou do outro, eu sinto que vou te amar. Pra sempre eu vou te amar. Cristiano Araújo! Sai, cara, te amo! Seu corpo colado em meu corpo, não sei te deixar. Olhos nos olhos, eu sei que sem a sua boca eu vou sufocar.